Ferrari táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, boa noite, meu nome. Positivo, é o 07. 07. Salvador, está passando o Júpiter até o Fox. Está estabilizado o ILS, pistão no zero. Júpiter até o Fox 8, boa tarde. Confirma a intenção, pouso na 1-0 ou 1-7? Na 1-0, vai realizar o procedimento. Júpiter até o Fox 8, ciente, informa o pistão no zero, estourando toda a sua extensão. Vento 120 graus, 089, autorizado pouso. Reporta embaixada de trabalho. Autorizado pouso, reporta embaixada de trabalho. Júpiter até o Fox. Guardião 09. Guardião 09, confirma intenções de retorno? Boa turma. Tente dar presente, autorizado final da 1-7, reporta na mesma, ajuste na 01. Final da 1-7, autorizado, Papa 09. 09, informa o tráfego, Papa 28 Tango, na final da 1-0. Papa 28 Tango, final da 0. Júpiter até o Foxtrot, informação de tráfego, um helicóptero irá pousar parado na cabeceira da pista auxiliar esquerda sem interferir. Tá, 7, Fox. O cerno tá baixado e travado. Cliente livre pouso no zero, vento 130 graus, 079, Vitor até Foxtrot. Tá autorizado pouso, Fox. Guardião 09, autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 130 graus, 079. 130, 07, pouso pairado, 17. Guardião 09, Solas 30, segue na Taxi Yoshka, estacionar frequência livre, boa tarde. 94 na escuta da PR. Tava Tango Victor até o Fox Trot, escala de 3-1, confirma o pátio. Pátio, hangar, agora. 3-8-9-4, tá na escuta. 3-8-9-4, continua a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 011, boa tarde. Tá, já no 011. Acho que era o meu fone, eu não consegui falar com o controle também. Quem tiremos de forma mesmo, grato. Obrigado. Victor até o Fox Trot, por gentileza, confirma o pátio. Vai pra ADEI, lugar da ADEI. Gente, entendido, a 2? Segue a direita e chame o Sol em 1-2-1-1, boa tarde. 2-1-1, boa. Salve, Salvador, tá passando o Vitor até o Fox, livrou na Delta, consegue pra a 2. Ok, Vitor até o Fox, táxi de Alfa, Juliette, o senhor cruza o pátio e chama na Lima. Alfa, Juliette, cruza o pátio e chama na Lima. Salvador, muito boa noite. Confirmando, boa tarde. O TAN 3567, formação Romeu. Boa tarde, TAN 3567. Autorizado Brasília, 360 nível. Via Upezulu 17 até a Pina. Decolagem da 10. Primeira curva à direita no perfil da saída Árvore. E após direto Elefa. O controle 19.35, transponder 5144. Autorizado. Brasília 360, companhia rota, perisolou 17 até a Pina. Demorada pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição elétrica. 19.35, controle 5144, transponder, produção 3567. Da 3567, está correto. Chame para o puxo e acionamento. Chamará 3567. Paulo Salvador, boa noite, 3894, Lebron na sexta. TAN 3894, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3894. Vitor Cell Fox, livre ingresso via Lima e pista 3517 até a ADEI. Hoje então, o CDF está autorizado direto para ingresso na 3517. Correto, está autorizado. Alfa Yankee Hotel, prossiga. Ok, foi coordenado com a Infraero, confirme. Ok, Infraero. conforme no terno, o Alfa e Yankee Hotel. O K3894, o gate previsto é o 03, porém está ocupado. Vamos ver aqui com a infraero qual o gate que o senhor vai. Ok, na nossa escuta. Vamos taxar aqui mais devagar. Pelo 645, boa tarde, continua a aproximação, vai da pista livre. 645, Fiat. No 645, autorizado pelo despista na 0, vento 130 graus, 07 mais. Posição na 0, agora no 645. Hotel Fox, solo. Agora você vai pra AD. Pela Oscar. É a próxima táxi agora à esquerda. Ou no pátio 4 você vai avistar um Gulfstream branco. Aí é nessa táxi aí que você acessa o pátio 4 e AD. Autorizado 360, você aceita? Autorizado então Galeão 360 nível, via UP November 857, até Monto. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da El Leda, e após Leda direto Irune. O controle 119.35, transponder 5141. Autorizado Galeão 5360, via UP November 857, levado a 10, primeira curva direita, saída da El Transição D, após Lume, controle 119.35, responde 5141, Xané 6201, na posição 4. O 6201 deve chegar correto, puxando para o Bush, que é acionamento. Chamar. Salvo com o 1964. Boa, aluno 645, impresso tá, Alfa Juliette, portão é o número 2. Alfa Juliette, portão 2. Índia para o Índia, né? Papão meu Tango, Alfa, Papá, boa noite. Continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste no 011. O Tango Alfa, Papá, e mais travado. Está agora a família do Índia, já estão localizados. Gente, Tango, Alfa, Papá, continua a aproximação, guarda no pista livre. Papá, na escuta. Tango, Tango, Alfa, Papá, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-7 nós. Sempre pouso 1-0, Tango, Alfa, Papá. Salvador, azul 2791. 2791, boa noite, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste no 011. Aguarda a autorização, 2791. Tango, Alfa, Papá, sala 47, confirma o pátio. Gente, segue à direita, chame sala 1211, boa noite. Boa noite, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Zona localizadora, azul 2791. 791, no cheque trem, autorizado pouso, pista na zero, vento 130 graus, 08 nós. Recebeu autorizado pouso, reportaremos em breve trem de pouso, azul 27, fazendo. 3567, livre táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, Goiás. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, Goiás. Salvador Chiné, 201, posição 04, fique atento a um Airbus da TAM que vai cruzar o pátio. Eu sou coordenado com a equipe de solo, inicia após o tráfego e chame táxi. Informativo, eu coordenado com a equipe de solo, uma organização do Zona 4, se pode ser para o TAM. Gustavo Alfa Papá, observa a aeronave da TAM, Airbus, taxiando pelo pátio. Após, cruze o mesmo e chame na Lima. Boa, autorizado Campinas, 360 nível, Pesulu 10 até Pubave, aerovia, e após segue conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 19.35 e o transponder 5114. Confirmando operação pista em toda a extensão. Afirmo, pista na zero operando em toda a sua extensão, 2791. Obrigado, faz travado, sinal. Tem livre pouso. 3-1. Mantém a posição. Confirme a aeronave da TAM ainda está no táxi. Espetacular, o ideal é que o senhor recue aí, ok? Coordene com o tratorista para recuar para antes da faixa vermelha do solo. A aeronave da TAM ainda está em táxi. Tá bom, então. Eu vou coordenar com ele. Ok, retorne e informe para retornar praticamente para o gate, ok? Temos a aeronave da TAM taxiando. Azul 4206, aguarde na posição e o seu segundo para o puxo. Pessoal, você é 3567? Eu tava 3567, a aeronave da Oceaneta está regressando aí para o gate 4. Siga o táxi, mantendo sua separação com o tráfego. Via parte Índia e no ponto de espera da 10, torre 1895. Ok, então, qual que é o destino do avião? Você podia deixar liberar isso na nossa frente, não tem problema não? O destino é o Galeão, mas a aeronave já vai liberar aqui na posição, pode iniciar o táxi. Ok, deixa eu liberar, não tem problema não. O Tango Alfa Papá, mas a aeronave da TAM, eu sou prossegue de parte, chamo na Lima. Rio 2791, sala 52, direita 1211. Direita 1211, 27, obrigado, bom. Se puxa filamento, chama o táxi. A TV poderia passar. Será que está com o Salvador, boa noite. Boa noite, 69, posição 07. Com a informação, com autorização para a Brasília. Rio 1869, mais um minutinho, cópia, saída água, Elefa. Árvore Leste, faz o contato de extensão da pista, precisável? A positivo, toda extensão, 3.003 metros. Muito obrigado, Francisco. Salvador, é Azul 2791, boa noite. Boa noite, Azul 2791, táxi em frente, primeira à esquerda na quilo, ingresse para o parque 3, a posição é a 3 Romeu. A primeira à esquerda é a quilo, parque 3, posição, parque 3, posição, 3. Tango Alfa Papá, prossiga o táxi via Lima, pista 35 e libere na Papá, ingressando no pátio do Aerostar. Voo no 869, cópia. Você escuta o voo no 869? Autorizado Brasília, 360 nível. Aerovia Pesolano 7 até a Pina. A decolagem é da 1-0, primeira curva à direita, saída árvore, após a Lefa. O controle 1935 e o transponder 5143. Autorizando nível 360 para Brasília, via Éter Zulu 17 após o Apino. Pista em 1-0, saída árvore, transição Lefa. Transponder 5143 e o controle 1935, o gol 1869. Correto, gol 1869, chame para o puxa acionamento. Repórter, gol 1869. Foi 791, a posição foi modificada, agora é a 4 Romeu. 4 Romeu por 2791, obrigado. Valeu. Paulo, Oceania 201 para o táxi com 1-3-8 após, alternando o Campinas, o Flamengo, 3-0-40. Ok, Oceania 10-01, livre táxi, à direita no ponto de espera da 1-0, 1895, a torre, boa viagem. Táxi, pode fazer uma série de 1905. Livre ao estacionar. Voo 4206, livre o puxa acionamento, chame o táxi. Informo que estamos zero operando em toda a sua extensão. Autorizado a alinhar e decolar, vento 140 graus, 08 nós. Salvador, está na 143. 143, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 011. Confia, puxa na 143. 143, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 011. Aguarda a pista livre, ajuste na 143. Macro 3, informa o Airbus da companhia, ingressando para a decolagem. Capital, meia onda para... Muito boa noite, 1075 da Azul. É totalmente visual, com o número 1, segue como número 2. 1075, boa noite, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, ajuste no 01. Certo. M143, vento 140 graus, 08 nós, ajuste no 011, autorizado o pouso no 0. Decolados 2100, chama o controle 119 decimal 35. 19 decimal 4206, 2 horas e 55 de autonomia. 111 a bordo, alterna Maceió. Gente, o azul 4206, táxi à direita. E no ponto de cara 10, chame a torre, 1895, boa viagem. 1895, obrigado, boa noite, com a 206. Azul 2715, cheque trem, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós, informa pista 10, operando em toda a sua extensão. Gente, graças, tá ali, pousando 0. Passagem da TR da companhia, Lima, mantém no zero. Aposto, Lima, 5406. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10 até Piraí, após direto Umbade, Upper Zulu 44, Magog, e após, conforme chegada em Guarulhos, a decolagem é da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva, o controle 119, decimal 35, o transponder 5170. 340, Upper Zulu 10, até Piraí, aproximado, Zulu 44, agora. A escala da 10 com curva direita, HL Motiva, estamos com 170, controle de saída 1935, então 3897, então é 05. Ah, correto, está 3897, chame para o puxa acionamento. Para. Victor, voo 1869, não, 07, puxe e estacionamento. 07, o 1869 chamou para o push. Autorizado, chame táxi. Para informação, um Airbus 320 da Oceania vai parquear agora no gate 62. Partido de aeronave chegando para o 62, o 1869 reporta para o táxi. Avisa 715, sala 04, libera a direita, chame som 121, reporta pista livre. 21 vai reportar livre. Pro, azul 21, 71. Ou 27. 715, grato, chame 121. 21, bora. Azul 4206, vento 140 graus, 089, autorizado decolagem 10. Livre decolagem 10, azul 4206. Oi, boa noite, Fortaleza, Novembro, está estabilizado na sala B. Foxiana, Novembro, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, ajuste na 0, 11. 11, galera, pista livre, Fortaleza, Novembro, é o número 2? Tem uma aeronave iniciando a rolagem da 10. Negativo, é o número 1 para pouso, Fox e Ana, vamos ver? Ah, ok, então, já sou o número 1, quero cancelar e pousar na 17, ok? Fox e Ana, vamos ver, plano cancelado é 05, autorizado em gerar base pela direita, 17, reporta final. Reportarei final, Fox e Ana, vamos ver, tá, 17. Fox e Ana, vamos ver, confirma a parte, após pouso? Ali está. Prato. Do 4206, do 4206, controle 119, decimal 35. 19, decimal 35, azul 4206, boa noite. Hotel Juliette Serra, prossiga. Alfantoro, boa noite, 69, para o táxi, você continua de Petra Poli, só que você vai até o canal 59, tá? Livre táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera, da 10, torre 18, 9, 5, e só o perbeto, gentileza. Para 187 a volta, autorizando o táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera, da 10, torre 18, 9, 5, boa noite, 19. Correto, boa viagem, boa noite, 19. Obrigado, boa noite. Vamos, Salvador, vou vir para o Vitória, boa noite. Volo 645, boa noite, Vitória, está autorizado. O nível 360 via Amper Whisk 50 até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita. saída da El, transição BDEV. O controle 119-35. O transponder 5175. Correto, chame para o puxa acionamento. Alô, Salvador, o TAM 3897, puxa média acionamento no 5. TAM 3897, aguarde autorização de puxa. Aguarde 3897. Está autorizado o estacionamento Chantax. Sim, um Fox 7, Serra Novembro, Sola 1-0. Papá, frequência livre estacionar. Atitude Terra 3897, Triadente 224, 3 horas de instrução Terra Galeão para o táxi. 3897, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118 do sistema 95, ajuste no 011 no bombom. 0011, autorizado táxi via parte 1 no táxi da ponte de espera da 10, lá 2895. 3897, informa o pistão 10, operando em toda a sua extensão. Abrirá toda a sua extensão, mas via ainda. Primos. Salve, Romeu, 591, Romeu, boa noite. O 591, boa noite. Informação Romeu com série, prepara coral, aguarda no cópia. Coral, aguarda no cópia, 25, 645, assim que o arroz da tanque vibrar a retaguarda, coordena a partir do sol, chama táxi. Pode Espera, torre 1 ou não? 8, decimal 95, ajustando a 091, um bom voo. 9511. Então, Índia Bravo, está autorizado para seguir direto para a Oscar, agilizando o cruzamento da final da 1-0. O retorno na final, o seu Índia Bravo. O Lampa, agilizando o seu Índia Bravo. Para o Itapuã, o ajuste 1-0, 1-1. Bom, no 645, boa noite, está autorizado a linha de circulação 1-0, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Ali já fala, mas... Salvador, meu bravo, Vitor Tango, boa noite. Continua a aproximação, repórter externo, trem checado, ajuste 1-0, 1-2. Salvador, meu bravo, Vitor Tango. Visual contrário, está autorizado com o uso parado na Oscar. O vento 140 graus, meia dúzia de nós. Repórter controlado. O Romano Cabral mantém o farol de Itapuã, aguardando instruções, tem uma aeronave na final da 1-0, com a prioridade, transporte de feira. Favor. Número 45, decolou os 2-2, controle 1, 9-9, decimal 8, bagagem. 9-8, obrigado. Só fala meu bravo Vitor Tango, tráfego avistado. Plano instrumento cancelado aos 2-2, da presente curva esquerda, base pela direita da 1-7. Reporta na final da 1-7 com trem checado, bravo Vitor Tango. Gente, base pela direita, reportar na final 1-7, bravo Vitor Tango. Vamos de bravo, fala os 2-2, frequência livre. Vitor Tango, 747, trabalho Bravo, Vitor Tango. Vitor meu Bravo, Vitor Tango, livre pouso, pistão 97, o vento no 30 graus, 7 nós. Pronto, Bravo, foi bem. O meu Oscar Bravo é a torre? É a escuta, senhora. É pra seguir pra final da 17 ou aproxima direto pra Bata? Aproxima direto pra Bata, senhora, tá autorizado. Gente, estou na presença, está autorizado. E é, reporta na final da Bata, o ajuste 10 no 2, Romeu Oscar Bravo. Vitor Tango, Paulo 25, livre o backtrack, repórter liberando na intercessão.